Senadores desse quadro da Caju autorizado, 190, golfinho 77. Recola pistão 0, primeira curva esquerda, sai da ponte. Controle Salvador 11935, transpondo 5104. Momento correto, sempre dando suspeito. Porto Seguro, no 60 autorizado, Golfo 677. Recola pista 1-0, primeira curva direita, sai da Coral. Controle Salvador 11935, transponder 5105. Já Porto Seguro, confirmado no plano 60, Golfo 677. Recola 1-0, primeira curva direita, no perfil da Coral. 1935, controle 5105, transponder 2774 azul. Mais 774, corrimento correto de entrão. Pushback acionar na 3605. M264, portão 3 autorizado, chame táxi. M224, copiou? Acionamento 3605. Tô 3605. 3305, portão 5 autorizado, chame táxi. Sete. Boa, chame 6234, copiou? 4980, eu sei que tem que colocar o Tata, eu disse, 3310 para você entrar. Lema 224, aguarde, pushback. Azul 4980, cópia. Autorizado Recife, limpo peso no 0, peso 1, 17. Decola pista no 0, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Controle Salvador 119, sinal 35, transponder 5067. Azul 4980, autorizado Recife, limpo 310, outro segundo 17, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, 1 alfa, até Aracaju. 5067, transponder, controle de Genópolis. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, o azul está de palo certo. Chama o próximo pushback. Para o fax 3305, com 155, 3 horas e 30, Fortaleza. Fax em frente, parte principal, taxa Índia, ponto de estrada, 01, 18, 95, Kenegar, 10, 12. 612, vai repassar a próxima, foi 3. Zero, meia, dois, dois, quatro, passa a passagem de aeroporto da TAM, autorizado, puxa, me taca. Autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 0-8-0 graus, 11-1. Autorizado decolar 1-0-3-0-5. Quem me chamou? É o Tom, Mike, Zulu, Juliette, Jato. Prossiga. Estamos na ponte número 4, autorização de remoto para remota 13 do Pajona. Tom, Mike, Zulu, Juliette, aguarde para iniciar. Muito obrigado, senhorita. Vamos de passo 050, bom 868. Paulo Salvador, gol 9932, autorização Recife com a Tapa. Gol 9932, autorizado Recife, em 390, autorizando 17. Recola pistão no 0, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Controle Salvador 1935, transponda 5077. Ok, 50. Estão confirmando o nível 370? 390. Ok, 390, autorizado o Puca de Maracaju, decolando da 10, apreso o 17, 5077, transponder e C9. Só confirma o controle? Não, 935. 935, controle, gol 9932. O planejamento correto sendo pronto. Então pronto. Voo 9992, boa noite, acione identificação, DCMV de voo 060, voo na Brio de Sato, para interceptar a chegada na área. Confirme só alternativa IPLB. IPLB 106, altera na Petrolina. Autorizado, táxi, direita do taxi índio, ponto de espera da 101, 9895, que é 102. Direita do ponto de espera da 101, 9895, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, Lima 868, deixa sem restrições para 2.000 pés, ajustado 1.0.1.2. Direto a 2.000 pés, 1.0.1.2, voo 9.9.9.2. Confira se para o gol 868. Para o gol 1.8.6.8, deixa para 2.000 pés, sem restrições, ajustado 1.0.1.2. Acho que o colega respondeu para a gente. Então vamos descer sem restrições para 2.000 pés. E ajuste na 092, gol 868. Gol 9992, está autorizado descida para 4.000 pés, ajuste na 012. 4.000 pés, 012, do gol 9992, desculpa o... Salvador, boa noite, Marcadeiro 2224. Passageiro 2224, sua identificação, autorizado vá na prova de TAP, reposto no nível de descida. Tá muito grato, SAP 2224. Oi, Salvador, Fernando, 2224, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 080 graus, 121. Portão 1, para a puxa, funamento. 4980, portão 1, aguarde, puxa. Aguarde, portão 980. Solo Salvador, o azul 27, 4995, puxa, 4959. Foi o azul? 4959, puxa, estacionamento. Boa, acho 3 autorizado, chame táxi, 4959. Reportará, obrigado. Solo 2774, azul, puxa, estacionamento. Azul 2774, parte 3 autorizado, chame táxi. Só informe com o azul logo ao lado, já dá missão, puxa, back. 2774. Olá, 723, boa noite, acione identificação, deixa 4.000 pés, via chegada Bonf, ajuste em Salvador, 1.0.1.2. Via chegada Bonf para o Cidu 1.0.0.1.2, recolheu 4.000 pés, via chegada Bonf e ajuste em 2, ou no 723. 5.076. Decola 1 a 0, direita da Hélio. Rio do Norte, 1935, vai responder 5076, azul 001. 001, cumprimento correto, então. Boa. Pode 2000 pro Edifone, saneamento 224. Passarei 224 para sequenciamento, deixa para nível de voo 050. 050, para iniciando o 224 agora. Mitaxi. Chanel 6212, boa noite, sem identificação, desse mantém a nível de voo 060, todo chip que reduza para 2509 para sequenciamento é o número 5 na aproximação. Boa noite, 68, autorizado, final do procedimento, ele é a Sixway da Pista 10, reposta no custo localizador. Obrigado, ele é a Sixway, eu estou passando no áudio, boa noite, 68. Azul 2774, está com 48 a bordo, 3 horas e 30, Aracaju. 3992. Passageiro 2224, deixa até 4 mil pés ajustado na 092. 4 mil pés na 092, 2224. Bom. Pode chamar Recife, 3307. 4305, chame Recife, 1-2-1-2-1-8-5. Benício Itaxi Azul 59. Estamos com 53345 Salvador. 64 a bordo, 3 horas Salvador. 64, 3 horas Salvador. Foi azul. 4959. Gente. Autorizado o táxi, peça do pátio 3. Seguindo a TR na frente. Azul 5949. Confirme que chamou? Gol 9932, então foi sinceramente na 8. Confirmando seu gol 9932, portão 08, agora de puxe. Aguardo. Falo para o táxi azul 4980, 104 a bordo, altera na Maceió, autonomia 0346. 4980, autorizar táxi à direita, via taxi Índia, ponto de esquerda no 0118, próximo ao 95, que legal no 012. No 012, direita via Índia, quando pronto 1895, azul 497. 1774, seguindo o Embraer à frente até o ponto de espera da pista no 0. Ah, Embraer aqui 2774. Azul 4959, com o número 3, ponto de espera, torre 118, próximo ao 95. Afirmativo, como terceiro ponto de espera, seja da Alta 5 a 2. Fala, voo 1134, candidata a pauta, direção para Maceió. 1134, Maceió, autorizado, nível 350, aperto voo 17, decola a pista 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, Geo Maracaju, controle Salvador, 119, decimal 35, transponder 5112. Estava sem Marcelo, nível 350, Vieta do 17, decola da 10 com curva esquerda, Puca, Geo Maracaju, é a saída. 119, decimal 35, controle 5112, transponder, gol 1134. Estou de metade, estou com a matéria. Puca, Jamo, Aracaju. Está bem, Puca, Jamo, Aracaju. Correto, time pronto. Salvador, boa noite, gol 9950, informação Papá, portão 6, autorização Guarulhos, 340. Autorizado Guarulhos, no gol 9950, nível 340, perdão 10. Decola Pistona 0, primeira curva direita, saída da El, meia da Mote. Controle Salvador 11935, transponder 5114. 4 na aproximação. 259 velocidade, gol 172. Sombra confusa. Gente, eu não copiei a aerovia, fez o 10. Autorizado, gol 9932, chame táxi. Camarada. O gol 9950 copiou a aerovia, autorizou 10. Copiou e cotejou. Sim, chame pronto pushback. Salvador, azul 5001, deixe o áudio pronto para o push, restaurante. Azul 5001, número 2, iniciador. Ah, na sua escuta, então. Mais o Juliette informa já estacionado na remota 13, graças, boa noite. Então, mais o Juliette, entra catalítico. Estou a decolar assim que autorizado pela torre? Afirmo, vai agilizar o azul 4980. Tem enxergo 4980, aguarde instruções. Aguardando, 4980. Boa, na 7-3 reduz a para 2209. 329, 1972. 3224, deixa 2000 pés, autorizado, final de procedimento, LS-810, aponte o posto do localizador. 32000, autorizado, LS, reportar o localizador, 2224. Aí, Matheus, estou no 0490. Bom, meu 098, boa noite, sendo identificação, desse nível de voo 060, via chegada a Mari. 060, via chegada a Mari, voo 0902. Estabilizou o voo 9992. Voo 9992, complexo, sobre torre 1, número 8, decimal 95. 295, voo 92, obrigado, boa noite. Milena, escuta. Só logo no 9938, pronto para tarde, que 3 horas 6 de autonomia, 1-3-2 a bordo, alternando o Maceió. 9938, parte principal, taxa Índia, ponto de terra no 018-95, que negar no 012. Índia, ponto de terra, 2-3-5 no 012, vou no 9-3-2. Azul 5001, assim que o Boeing da Gol livrar da quarta, para estiver categorizado, chame táxi. Faz o gol, livre tudo, se formar para o táxi, eu vou te dar já não. Bom trabalho. 723, busca 3.000 pés. 3.000 pés, 1.012, vou no 723. Fechando a 6212, reutilizado descida 4.000 pés, ajuste na 012. Tráfico nacional ali, mandei. Voo 9992, pouso autorizado, pista 1-0, vento 070 graus, 129. Leve pouso, tá no 0, voo. Avanço, 9-10. Voo 4-9-0, decola 4-2, chave controle 1-1-9-3-5. Controle 6-9-3-5, legal, boa noite. Azul 4980, boa noite, contatado na decolagem, submantenha nível de voo 310, passando 2.000 pés, voo direto Jama. 310, 2.000 pés, voo direto Jama, azul 4980. Voo 9098, reutilizado descida nível de voo 050. 050, voo 9098. Próximo 10 direto, voo 968. Gente, manter a posição, previsto o portão 01, só as pontes para se posicionar. Certo. Boa noite, mesmo, pode ingressar via Juliette, assim que o tráfego iniciar ataque e liberar o botão 01 autorizado. Certo, após o tráfego liberar ataque, a gente ingressa no parte para o 01, boa noite, meu amigo, boa noite. Para o táxi, CODB 124, 4 horas, alterna Ribeirão Preto. Azul 5001, autorizado táxi, a parte principal fixa em Índia, ponto de espera na 01118-95, que negar na 012. Atende, ponto de espera na 01895, na 012. Obrigado, boa noite. Boa noite. Ontem pista no 0, utilizando as manobras e preparando-se para a decolagem assim que autorizado pela torre. Na 3600, sua identificação, desça nível de voo 070 via chegada mar. Voo do 7193, irá seguir uma Alfa Tango 72, agora passando Duna, com 1709 de grande peso. Gente, quer que duas, agora no 723? Afirmativo. 0, vento 070 graus, 11 nove. Vinte e colagem 0274. Solo, boa noite, 9992, Bruno, assistiu. Voo 9992, taxa foi Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, direto até o 09, tá ali, disse, voo 9992. Com. 295, obrigado. Chamando a 292, desça para 3.000 pés. Voo 10098, vai na proa de Duna. Proa de Duna, descendo para 020, voo 1098. 0 vento, 080 graus, 10 não. Vente, 2, 2, 4, pouso na 0. Autoriza 2.000 para o gol 1-0-1-2. Pensa 4.000 pés, ajustado 1-0-1-2. 4000, gol no 08, mal cinto no 02. 35, 2774, muito obrigado, uma boa noite. 723. Boa, 7283, atentado com a semana da mente formada, sumi torre 1 na noite, 3995. 2823, boa noite, Azul 2774, passando 1500. Azul 2774, contratado na decolagem, submantém nível de voo, 60, passando 2000 pés, voo em coral. O Xandão é 2012, reduz a 1709, desça 2000 pés, autorizado final do procedimento em linha 6832, reporte custo localizador. Tempo 07, confirma sua velocidade indicada. Gente. Autorizado 2000, para o 1098. Ana 098, autorizado 2000 pés, autorizado final do procedimento em linha 6832, reposto curso localizador. 2000, autorizado X-Ray, chamada estabilizada, 0-3. 3, informe na DEAL, iniciando a aproximação perdida. Informará, iniciando a aproximação, mano, só 2-3. Passarei 2224, só 50, se possível, agilize a liberação da pista. Já está liberando imediatamente. Xandão 6213, ponto autorizado. Vento 070, ponto 0. Autorizado, pouso no 0, ponto 0, 2, 3. Xandão 6212, boa noite, continua a aproximação, aguarda no pista livre. Passeio 22, 24, de grupo. Passeio 2234, taxi Alfa, Juliette, remoto no 2. Alfa, Juliette, chama 2, meu Deus. Solo 5-1, libera a direita, solo 2-1, decimal 1. 2-1-1 à direita, gol 7-2-3. 1-9-9-5-0, portão meia dúzia, vários pushback. 02, 12, seus autorizados estão no 0, vento 070 graus, 8 nós. Vento 07, confirma a velocidade indicada. Vente para sequenciamento, inicie redução para 2.00 nós e deixa para 3.000 pés. É Portugal, 02, 2006, ultimate série 1012, fly heading Duna. Gol 9950, portão 6, chame táxi, apesar de chame táxi. A 6212 é táxi Alfa, mantém a posição de táxi Juliette. Sim? Aqui é o Gol 9932, é, a Recife fechou 0200 do Lula, só pra gente com a mais pra dizer em questão foi diferente pra segunda final. Ah, tá ok. Caso o senhor chegue em Recife e esteja com problema, a gente vai informar Recife, pode deixar. Tá legal, obrigado. Depois Salvador, boa noite. Gol 1098, final de 3 meses, está estabilizado. 1098, boa noite. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 129. De pouso no 092, gol 1098. Alfa 5001, né, a torre? Prossiga. Por gentileza, amigo, chega um pouquinho pra frente pra gente liberar totalmente o pátio e possibilitar o pushback no pátio principal. Obrigado, Deus. Obrigada. Alfa 4959, decola ao 55, controle 119, decimal 35. Controle 119-35, boa noite, do 4959. Hotel Salvador Azul 4959. 959, boa noite, contato a decolagem, sub manter nível de voo 1940, passando 2.000 pés, voo direto coral. Gente, passando 2.000, voo coral, o Azul 4959. Número 7 para interceptar o curso localizador, curva direita na proa 1020. Direita 1020, o avião 607. Deixa 2.000 pés. 2.000. Alma 0200, tower 1 Roger, contact tower, 1185. 1185, boa 99932. 99932, sim. Pode galinha manter? Aberto até o momento. Voo no 098, solo 58, libera a direita, chama o solo 121, decimal 1. Direito 21, decimal 1, obrigado, boa noite, cara. Voo 9932, o senhor decola sincronizado pela torre? Afirmo. Sobre o tráfego a meia dúzia de milhas da final. Ali mantém pistão no zero, agilizando as manobras no máximo possível. Ok, agilizando, se alguém manter. Portugal 023, continue upload and stand by runway vacated. Continue, Roger, Pink Alba 023. Bono 098. Bono 098, e alto, mantém a posição de taxa de Juliette. Entendeu que eu consegui até a taxa de Juliette, Bono 098. Voo 1134, 1-2-2 a bordo, 2 horas e 30, alternando São Gonçalo da Maré. Autorizado táxi à direita, voo 1-3-4 Tech Free India, ponto 0-0-1-1-8, que é legal, 0-1-2. Autorizado táxi via Índia, no ponto 0-2-9-5, Jorge, acionando 0-1-2, o voo 1-3-4, porém. Olho para o 07, completo final do procedimento, chame torre 1-8-9-5. Voo 9950, mantenha a posição de passageira nave da companhia logo à frente na Juliette. Vai ingressar pro portão 4. Assim que mesmo ingressar, prossiga até o ponto de espera da 90 e até que sua Índia. Aguardar o tráfego da companhia, ingressar a porta 08-0-2-1-4-9. Voo 9932, decola ao 59, controle 119, decimal 35. 9935, obrigado, 932. Quero abrir o 12, manter a posição. Controle voo 9932, decolou na Pucajão, Moura, Caju. Voo 9932, contato Ryan da colagem, se mantém a nível de voo 390, passando 2000 pés, voo direto de Jama. 390, passando 2000 direto de Jama, voo 9932. Nove, nove, cinco, zero, autorizado, seguindo o táxi. Mais da Juliette, voo 098. 0023 on the ground at 0100. In the next ride, contact the ground 12 on this boat 1. Alright, 1-1-1. Alpha 023 via Alpha Hold Short, taxi Juliet. Olimpo 07, voo autorizado pista 1-0, vento 080 graus e 95. Livre voo para o Olimpo 07. Sei, Julius. Vai, Alfa, vou para o Julius. Ana 212, Juliette, portão 8. Yeah. Tá, então já é realizado com prazo, chama torre 1 no 8995. O Gol 9950 tem condições de taxar um pouco mais à frente para liberar uma entrada do portão 3? Nós estamos um pouquinho pesados, nós vamos chegar um pouquinho mais à frente. Porém, se parar na subida ali, na hora de acelerar, tem um problema do jet blast aí pro pessoal entrar. Ah, sim, então. Persiga. Se mantém nível de voo 180. Olha, Salvador, boa noite, 2713 com a Alfa, transfere na proa de Bonfim. Alfa 2713, contato com a adaptação do Conde, voa na proa de Bonfim, reposta em breve descida. Certo, Bonfim, reportará a descida, 2713. Tony, boa noite, 2713, 152. Então, 3152, boa noite, sem identificação, desse nível de voo 050, vou na prova de TAP. 50 e TAP, foi sim. Então, eu vou 9932. Pista livre. Guarde. Guarda. Direita, taxi via Alfa e Delta. Na Delta mantém posição e aguarde para o cruzamento da pista até o pátio militar. Com autorizado pista 10, verme 0703, graus 99. Reverbom, Romeu Foco 09. 9933, autorizado, vai na prova do Romeu Foco 08. Fazer 2774, um minuto para a Coral, serviço será terminado. Chame o controle Léo de 1201 e informe que você está subindo para nível de voo 180. 1201, para a Coral 2774. Fazer 5001, na Lima, tem pistão no zero. Lima, tem 190, 2501. Olimpo 07, autorizado o cruzamento da pista no zero até o pátio militar. Sim. 3600, solo 06, libere a direita, solo 121, décimo aluno. Lista, 3600. Lista, 6. A pista 10 aposta no curso do localizador, ajuste na 012. Pode, está feito, vai reportar no localizador. Juliette, remota no 4. Nossa, Juliette no 4, 6600. 2685. 5001, emitido. Transbordante, voo 1134, ponto 0110 pro. Voo 1134, a linha aí mantém pistão no zero. A linha mantém no zero, voo 1134. Olimpo 07, ao estacionar, a frequência é livre. Então, boa noite, bom descanso. Decola 08, controle 1-19-35. 035. Senhor de Salvador, azul 5001. Azul 5001, no contato radar na decolagem. Ele mantém a nível de voo 360, passando 2.000 pés, autorizado voar direto Leiva. 2.000 pés direto Leiva, 360, azul 5001. Livre decolagem pista 1-0, venha para 0-7-0-0-1. Decolagem 1-0-1-3-4. 1-0-1-3-4. Já está pronto? Ali não tem pista 1-0. 0228, Terceira Vitória da Conquista, nível 1-0, direto a Lefa, decola pistão no zero, primeira curva direita, sai da Arbórea, Lefa. Controle de Salvador 1-1-9-3-5, transponder 5-1-2-0. Passando 2228, correto, entrou. Decolou 1-0, controle 1-1-9-1-9-3-5. 1-9-3-5, boa noite, voo 1-1-3-4. Controle Salvador, boa noite, voo 1-1-3-4, decola, passa 1500. Voo 1-1-3-4, boa noite, contato com a decolagem, sobre mantém nível de voo 350, passando 2.000 pés, estou direto Jamo. Subindo 350, afastar 2.000 pés, voo Jamo, voo 1-1-3-4. Azul 2713 é a descida.